Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, um novo programa no mês de setembro e hoje, pela primeira vez, recebemos Joana Amaral Dias. Joana, muito obrigado por teres aceitado este convite, é um prazer receber-te. E tenho que te perguntar, desde já, hoje em dia, século XXI, 2016, ainda existem maníacos de qualidade? Pois é assim, assassinos e loucos vão existir sempre. Enquanto houver homens e mulheres, há assassinos e loucos. Portanto, maníacos de qualidade há em 2005, em 1784 e em 2044 também vai haver. E obrigada pelo convite, o prazer é todo meu em estar aqui e pronto, espero que seja uma conversa animada. E falava-te disto por causa do teu livro em que tiveste o prazer de privar, entre aspas, com personalidades que já faleceram e personalidades importantes no caminho de Portugal. Já não existe matéria-prima para fazer e para criar pessoas como aquelas que tu tiveste que estudar? Não, existe sempre matéria-prima. As pessoas são a mais rica matéria-prima, com a imensa vantagem de serem um recurso inesgotável, ao contrário do petróleo. E, portanto, estão sempre a jorrar. Existe, obviamente, só que a questão é que, isso, não sei bem se a tua pergunta é se é isso que tu queres que eu explique, mas a verdade é que é muito diferente estar a analisar, a dissecar, não é? Fazer uma autópsia a pessoas que já faleceram e que não estão cá, com as vantagens e as desvantagens que isso implica, de pessoas que estão presentes na vida cotidiana dos portugueses e que têm uma vida própria a ser vivida, com familiares, amigos, etc. E que não pediram para serem expostas ou dissecadas. Não é uma coisa eu receber e no meu consultório pessoas que me pedem uma análise clínica e que me pedem um diagnóstico e uma avaliação psicológica, fazem isso voluntariamente. Agora imagina o que é que era eu pôr-me a analisar as pessoas, o Fernando Lima, por exemplo, mas que não me pediram. Tu tiveste a necessidade com esse projeto de ir viver um tempo do qual tinhas curiosidade de viver? E percebeste se calhar integravas-te bem por lá? O que estás a falar de outras épocas? Sim, de outras alturas. Sim. Não gostava nada. Eu sou mulher. Não gostava nada de ter vivido, por exemplo, no tempo do Afonso VI, ou mesmo no tempo da Dona Maria I, ou do Marquês de Pombal, porque, em termos de direitos das mulheres, se as coisas agora não são famosas, imagina à época. Portanto, ninguém merece. Não tenho nada essa vontade de ir para épocas passadas. E portanto, tive que estudar para me poder, de alguma forma, contextualizar, não é? Conhecer melhor as circunstâncias, porque, de facto, já dizia o outro, mas confirma-se, o homem também é produto das suas circunstâncias. Exatamente. E portanto tive que fazer um esforço para me integrar historicamente, mas não tenho nenhuma vontadinha de fazer um regresso, de ir pôr um pezinho no passado. Obrigada. Assumes-te como uma workaholic? Não acho que seja uma workaholic. Eu gosto de fazer aquilo que gosto de fazer. Uhum. Não vou dizer que gosto de trabalhar, porque porque a Arbeite Matrefeier, ou que estava no frontispício, estava e está, de Auschwitz. Portanto, não é o trabalho, não é uma coisa que me dê propriamente pica. Gosto de fazer coisas, e há coisas que me dão gosto de fazer e sobretudo continuo a gostar muito de aprender e de estudar, não é? Aliás, por exemplo, já que falas dos maníacos de qualidade, acho que a coisa mais prazerosa que eu fiz durante esses 2 anos foi mesmo ter que estudar, não é? Uhum. Mais do que ter que produzir, foi ter que estudar e aprender. Portanto, há coisas que eu gosto efetivamente de fazer, mas não me considero uma workaholic, né? Tenho uma vida familiar intensa, tenho uma vida social muito intensa também, tenho hobbies, muitos hobbies, aliás, e portanto, gosto de fazer coisas que são que podemos considerar, né, vulgata, trabalho, mas não me considero uma workaholic, nem pouco mais ou menos. Nesse tipo de projetos em que estás mais inserida no estudo e na oportunidade de produzir coisas novas, quem é que, ao fim e ao cabo, sai mais prejudicado? Eu. mas os outros não se queixam da tua falta? O meu sono. eu própria. Não, eu acho que, não sei, eu tenho defeitos, muitos, como todas as pessoas, mas acho que uma das minhas virtudes, eu sou boa a gerir o tempo. Uhum. E sou boa a gerir tarefas. Uma das coisas que quando eu estou a fazer uma coisa, eu não tenho déficit de atenção. Aliás, não tenho nenhuma das doenças da moda. Essas posso dizer já que não tenho. Não nem hiperativa. Não tenho hiperatividade, não tenho autismo, nem Asperger. E não sou bipolar. Não tenho uma doença da moda. Eu não tenho déficit de atenção. Portanto, quando estou a fazer uma tarefa, estou mesmo a fazer. E isso é uma grande vantagem, porque consigo realmente concentrar-me. E faço uma boa gestão do tempo. E ainda bem, porque uma das minhas características também é que eu sou muito festeira. Gosto muito de passear e de festa e de conviver e tal. E, portanto, acho que vou conseguir ter tempo para isso. A gestão do tempo nasce contigo ou foi uma necessidade que foste aprendendo com o passar do tempo? Olha, Ruben, acho que o desporto, eu fiz muito desporto e faço, continuo a fazer, mas fiz desde pequenina. Os meus pais, a minha mãe sobretudo, dava muita importância à questão da educação como uma coisa integral, não é, cabal, e portanto fazia parte da nossa educação, claramente, o desporto, a educação física. Não era uma flor na lapela, não era um berloque, não era uma coisa mesmo importante na nossa educação, estou a falar minha e dos meus irmãos. E, portanto, sempre fiz muito desporto. O desporto é uma coisa que te obriga, ou que te ajuda muito a desenvolver certas capacidades. Para além da questão física propriamente dita, da questão muscular, da flexibilidade, da libertação de endorfinas para melhorar o teu estado de espírito, etc. Pronto, para além das partes físicas, desde os neurotransmissores até aos bíceps, o desporto traz consigo uma série de outras competências e capacidades que me têm sido muito úteis na vida, nomeadamente a tolerância à frustração e a disciplina. E, portanto, não há desporto ou não há capacidade desportiva sem perseverança, né, resistência, sem horários, né, sem, sem foco, sem concentração, sem um nível de competição saudável, né, competição sim, mas sobretudo competição consigo próprio, né, se conseguir superar as suas próprias marcas. E, portanto, uma das coisas que acho que me ajudou muito na vida foi, de facto, ter feito muito desporto quando era pequenina, pois continuei, como digo, e continuo a fazer, mas logo ali, assim, cedo. E, aliás, acho que é uma das coisas que Portugal devia apostar. Olha, agora que vimos desta ressaca desportiva, não é? Refiro-me naturalmente ao Euro e aos Olímpicos. Acho que é uma das grandes falhas, na minha perspectiva, na educação portuguesa. Já fala-se tanto da educação, não é? A educação é sempre a paixão dos políticos, todos, a educação, e depois mexem todos na educação e tiram disciplinas, põem disciplinas. Cada vez que entra um ministro novo, há uma revolução na educação e uma pessoa nunca sabe às quantas anda, assim, enfim. Bom, é todo um festival. É todo um mundo paralelo. Mas uma das coisas que, na minha perspectiva, sempre falhou, e falo absolutamente da minha experiência, como filha, como mãe, como educadora, como professora, como cidadã, é a aposta no desporto à séria, né? Porque, efetivamente, isso acho que nos daria outra capacidade, obviamente, competitiva em provas, mas, sobretudo, completaria muito a nossa educação. Running por um Portugal melhor? Epá, pois, running. Antigamente chamava-se corrida. Corrida. É mais ou menos assim. Antigamente chamava-se termas, agora chama-se spa. Antigamente chamava-se corrida, depois passou-se a chamar jogging e agora é running. Running, sim. Pronto. É um bom termo. Pronto, chama-se correr. Correr. Dar às gâmbias. Mas sem esse desporto, sem essa prática de tal educação física que faz bem à mente, tu serias uma pessoa que se zangaria mais contigo? Entrarias mais em conflito contigo? Não, eu entro em conflito comigo sistematicamente. Aliás, espero bem que toda a gente entre em conflito consigo próprio muitas vezes. Conflito nesse sentido, não é? Não no sentido, se calhar, patológico, mas no sentido de haver divergência, não é? E de haver a possibilidade. No outro dia, numa conversa muito simples, uma pessoa disse-me uma frase que eu já não ouvia há anos e que é tão simples realmente, mas que é tão importante, que é: da discussão nasce a luz. Que é uma coisa antiga, não é? Eu já não ouvi essa frase, sei que já tinha ouvido, mas já não ouvi há muito tempo. E, portanto, eu sou grande apologista da polémica, do confronto, do conflito, da divergência, porque realmente daí nasce a possibilidade de pensarmos melhor, não é? De crescer. És a tua maior crítica? Ah, eu sou muito autocrítica, isso sem dúvida. Duvido, aliás, às vezes há pessoas que, amigos, amigas, que me perguntam: ah, liste aquilo que escreveram, só disseram sobre ti, não ficas chateada? Ou, epá, não, eu consigo dizer muito pior, não fico. Consegues admitir os erros? Alguns. Consigo admitir os erros quando percebo que errei. Uhum. E portanto sou capaz depois de, bom, estou num contexto onde isso me faz sentido, não é? Quer dizer, isto não estamos numa telenovela mexicana do admite, agora tinha que ter dito em castelhano, mas pronto, não me saiu. Não estou a uma telenovela, acho que há um contexto onde as pessoas, um contexto num determinada circunstância ou num determinado círculo de intimidade, que faz sentido as pessoas admitirem os seus erros, ou na sua própria intimidade com o seu eu, não é? Corrigir, admitir e corrigir. Às vezes, pura e simplesmente, lá está. Há pessoas que acham que eu errei, eu acho que não errei, enfim, lá está, há divergência, não é? Da mesma maneira, às vezes que eu acho que a outra pessoa errou, a outra pessoa acha que não, enfim. Mas acho que quando percebo que errei, não tenho assim uma dificuldade grande em dar a mão à palmatória, não. Até que ponto consegues... Não acho assim maravilhosa, assim, não. Digamos, relativizar ou tolerar a forma como te apontam o dedo. Que barreira é que quem te critica, quem te julga, não pode passar? Oh, Ruben, é assim. Sabes que eu acho que isto também depende um bocadinho da perspectiva com que se entra e está na vida pública. Desde logo, eu acho que as pessoas, quando estão na vida pública, devem perceber que estão a pôr... No portal, uma persona, não é? Uma persona que desenvolveram, não é? Não é a pessoa e a persona pública não são a mesma coisa. Uhum. Por mais que algumas pessoas, se calhar um pouco ou mais incautas ou ingénuas, possam pensar diferente, mas não. Uma coisa é a persona pública, outra coisa é a pessoa, número um. E depois, quem está na esfera pública tem que perceber que não está nunca isenta de crítica, é normal. Vão haver fãs e vão existir detratores. Vão haver apoiantes e vão existir também críticos. Faz parte, é normal, vem com o pacote. Estranho seria, não é, se a pessoa fosse sempre levada em ombros, não é, e houvesse essa, enfim, uma espécie de um consenso. Mas esta... Um enduziamento. Sim. Pronto, exato. Também, vamos lá ver, também depende um bocadinho das motivações pelas quais as pessoas estão na vida pública. Há pessoas que estão na vida pública porque têm uma grande necessidade de ser amadas. Uhum. E estão porque precisam muito do amor do outro. E, portanto, quando esse amor não chega e as pessoas são alvo de crítica, levam aquilo a peito, e como se fosse uma coisa pessoal. Dá vontade de dizer, pá, get a life. Se ele arranja amigos e família, porque... isso, não há amor público que possa substituir tal coisa, mas há muita gente que está na vida pública claramente à procura de amor. e acho que aí está no sítio errado. Mas parece-me que as tuas perguntas, não digo insistentes, mas pelo menos com alguma ênfase nesta questão da crítica, é porque, quer dizer, eu não quero inverter aqui os papéis, sim, porque nem toda a gente é fã, como tu disseste bem, da Joana Amaral Dias. E na vida pública, e principalmente em Portugal, há muita gente nessa tal vida pública que não aceita que certas e determinadas pessoas, os anónimos, não gostem delas. E eu gostava de perceber até que ponto, em situações em que te apontem o dedo, como é que tu reages a essas circunstâncias. Pois, como digo, não estou na vida pública à procura de afetos. Mas não te dá... Ao contrário do professor Marcelo de Rebelo de Sousa... Mas és uma pessoa... Eu não estou à procura de afetos na vida pública. És uma pessoa de afetos. Agora, sou, Ruben, mas cada macaco no seu lar. Há muita solidão. Poxa, se há solidão. Eu, às vezes, faço assim um scroll no Facebook, não é? E vejo aquela malta toda que faz aquele cyberbullying. Uhum. Até a malta, às vezes, até supostamente dos círculos mais bem pensantes, não é? Mais eruditos, supostamente uma determinada elite intelectual muito alfacinha, não é? E que depois pegam numa pessoa qualquer que escreveu não sei o quê, ou que disse não sei o quê, é pá, e pumba, não é? Porrada de criar isso. É, com cada camada, né? E depois insurgem, são exatamente as mesmas pessoas que se insurgem contra os haters da net e os trolls, uhum. são exatamente as mesmas, é curioso, não é? Depois provocam o confronto num outro que, lado. Pois, sabes que as pessoas muitas vezes quando estão a falar das outras, muitas vezes, 90% das vezes quando estamos a falar das outras, estamos a falar de nós próprios, não é? Mas... É uma forma de fugirmos de nós próprios. Não é uma forma de fugirmos, é uma forma de nos expressarmos, de nos manifestarmos. Às vezes as pessoas não têm assim tanta capacidade de insight, né, ou de autoanálise quanto isso. E muitas vezes quando estão a falar dos cães, dos filhos, dos outros, estão no fundo a falar de si mesmos. Mas para te dizer, só para concluir o que eu te estava a dizer, às vezes faz esse scroll ou no Facebook ou noutras redes sociais, mas o Facebook é muito atraído a este fenómeno e sente-se de facto uma profunda, uma enorme solidão e percebe-se que muitas pessoas estão na vida pública, até no Facebook, muitas vezes, claro, numa proporção diferente à vida pública do Marcelo ou do António Costa ou não sei de quê, mas estão na vida pública justamente à procura de relação, não é? De contacto. De amor no limite, não é? Se quisermos chamar as coisas como elas são, efetivamente. E pronto, e é assim. E portanto, são motivações básicas humanas. Nós começámos por falar, a conversa de hoje, né, dos assassinos e loucos. A verdade é que nos podem pôr várias capas de progresso, não é, em cima, não é, muito progresso. Mas o original está lá. Nós continuamos a ser as bestas. E, portanto, as motivações humanas básicas continuam a ser exatamente as mesmas que eram há 2000 anos, por exemplo. A psicologia faz-te ter uma visão muito diferente da vida em relação ao comum dos mortais? Epá, eu sou uma comum mortal. Absolutamente. Mas, assim, mais comum era difícil. Mas a psicologia dá-te um olhar diferente e perspectivas diferentes daquilo que é o, digamos, saber viver. Oh, Rubén, eu acho que é assim, eu acho que a psicologia dá-me um olhar, eu não tenho nenhuma visão de licodoce da humanidade, não tenho nenhuma visão otimista sobre as pessoas, porque a minha profissão, pá, pode ser, ou de seu ofício, não é, de formação profissional, mas a verdade é que eu faço muitas coisas, não é? Escrevo, faço televisão, etc, faço política, blá blá blá, mas eu nunca deixei o meu consultório, eu nunca deixei, primeiro porque é o meu ganha-pão, e depois porque eu gosto de o fazer, e depois porque é quase, há uma parte de mim que vive no convento, né? E eu gosto. Chego ali, é o meu bunker, né? Aquilo é ainda mais insonorizado com o estúdio, muito sossegadinho, né? Não ouves nem uma mosca, assim, meia luz, né? A pessoa entra, a hora marcada, sai e eu ouço. E aquilo que eu escuto todos os dias é a dor humana, a maldade humana, né? O ciúme, a inveja, o desamparo, a solidão, o medo. Só escuto o medo. E, portanto, de pessoas muito diversificadas, atenção. É? E não penses, os géneros e não penses que eu estou só a falar de adolescentes deprimidos. nem pouco mais ou menos. Estou a falar-te de homens adultos que trabalham em consultorias multinacionais. Portanto, estou a falar de muito diferenciado género humano. E, portanto, se me perguntas se a psicologia me traz algum olhar diferente, não sei. Agora, que de facto eu não tenho uma visão idílica das pessoas, não é? Não tenho, de facto, não tenho. Esse contacto com a realidade faz-te sentir no final do dia uma privilegiada? Sim, faz-me sentir uma privilegiada, às vezes pensativa. Não, eu tenho um lado muito extrovertido, não é? E sou assim um bocado peixeira, e falo alto, e não sei o quê, mas depois também tenho um lado que as pessoas conhecem menos, e ainda bem, sou mais reflexiva, não é? E de facto essa parte de mim que vivo no convento, não é, também se alimenta disso. Eu gosto de facto de... Gosto do meu trabalho, gosto da minha profissão. Eu sinto-me uma privilegiada, e, embora a minha profissão seja impossível, é como caminhar sobre águas, não é? Quer dizer, o que é isso de mudar o outro? É uma profissão impossível, ao mesmo tempo também é a mais gratificante de todas, não é? Pois vais com essa consciência que não vais conseguir mudar ninguém, não, a menos que essa pessoa queira. O trabalho é do outro sempre, obviamente. Às vezes as pessoas vêm-me dizer, muito obrigada, ajudou-me muito. Não é verdade, a pessoa é que trabalhou, com certeza. Quem vai ter contigo... Mas é, só para te dizer, esta, eu agora estava a dizer isso de não ter uma perspectiva otimista, não tenho, sobre os seres humanos. Eu, há um filósofo que é o John Gray, não quero estar a endurecer muito a nossa mas conversa. Mas nunca tiveste essa perspectiva otimista? Nunca tiveste uma visão romântica da vida? Romântica, não. Não, eu sou muito romântica, mas não tenho uma visão romântica da vida. Mas ias a dizer? Não, há um filósofo que eu gosto muito, o John Gray, que tem muito esta perspectiva, quer dizer que nós temos muito uma ilusão de progresso por causa da parte tecnológica, não é? E, portanto, nos dá este verniz, não é? Este patine, esta ideia de que parece, não é, que vivemos num mundo muito diferente, lá está do Afonso VI, ou, mas, na verdade, se descarnarmos, tirarmos essa, não é, tirarmos, assim, as rendas, e o taftá, e o que está lá por baixo é na mesma, o osso e a xixa e a pele, e lá está, o ódio, o amor e o instinto bárbaro. Eu ia-te perguntar em relação às pessoas que vão ter contigo e que procuram o teu, não a tua ajuda, mas talvez o teu ouvir, se calhar seja a forma mais concreta de colocar isto, vão um bocadinho de pé atrás por estarem na presença da conhecida Joana Amaral Dias? Nunca notaste? Há de tudo, Ruben. Há pessoas que chegam lá porque me viram na televisão e procuram porque ouviram falar, muitas vezes lá está, ouviram falar de psicologia e, portanto, a fazer análise de casos ou até noutros contextos. E souberam que era psicóloga e procuram, e leram os Maníacos de Qualidade, ou não interessa, e procuram. E há pessoas que foram indicadas por outros pacientes meus que já terminaram o seu processo, e essas às vezes podem vir um pouco desconfiadas, porque a Joana Amaral Dias que eu conheço é aquela gaja que está sempre aos berros na televisão. Sempre a dizer não sei o quê contra o Ricardo Salgado e está sempre contra todos e blá blá blá. Mas isso, pois, é uma coisa, quer num caso, quer noutro, isso é uma coisa que se trabalha durante o processo, até porque provavelmente o maior instrumento terapêutico que existe é a relação. É sempre a relação, é o maior instrumento da vida, não é? É o maior instrumento no amor, é o maior instrumento na política, é o maior instrumento na família, a relação humana, é? o tipo de contacto e de interação que estabeleces com o outro pode ter em si mesmo uma mais-valia terapêutica e, portanto, essas coisas depois se trabalham, se falam-se, porque é que a pessoa há de achar isto ou aquilo, o que é que isso significa para si, bom, enfim. Na vida... Na agora tens que me pagar uma consulta, Rubem. Sim, olha, que eu tenho multibanco, não tenho. Fora desse bunker, desse convento onde tu vives, tu acabas por ser mais tolerante ao outro porque tens essa capacidade já intrínseca àquilo que tu és de conseguir ouvir. Percebes melhor, mesmo quando o outro está a ser, digamos, e não sei se me vou fazer entender, um chatinho. Nunca sinto isso, que os meus pacientes são chatos, não. Sim. Nunca tenho isso. Mas dentro da tua vida fora do bunker, com a relação com os outros que te são mais próximos. Não. Epá, eu desligo, sabes? Há um botão clínico, não é? Não estou a dizer que deixe de ser psicóloga, não é? Quando me levanto, deixa agora, não sou psicóloga. Agora venho aqui falar com o Ruben, não sou psicóloga. Não, sou psicóloga na mesma. Mas há uma parte do botão clínico, da análise clínica e assim, que eu só aciono, de facto, quando estou no convento. De resto, quando estou com os meus amigos, com a minha família, não estou provavelmente a pensar na verdadeira motivação, ou nos não ditos, ou... Bom, o que seria, não é? Dava em maluca entre os tempos, não é? Mas era eu que precisava... Mas já deste consultas a ti própria? Ou és incapaz não. De... Não, isso... Bom, há uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, mas que é muito importante na nossa formação, nós, para podermos ser psicoterapeutas, psicoterapeutas, só psicólogos ou psiquiatras é que podem ser, não é? Fazemos uma formação teórica específica, há uma especialidade para todos os efeitos, e faz parte da especialidade, nós temos que ser, em primeiro lugar, psicoterapeutizados. Ou seja, nós, para sermos psicoterapeutas, temos que nós passar pelo divã primeiro. E, portanto, quando tu fazes essa pergunta, ela é muito pertinente, porque nós temos que aprender nós mesmos a auto-analisarmos. E de preferência que fiquemos com essa capacidade para o resto da vida, senão, olha, temos bom remédio, é voltar lá com o rabinho. A professora Joana Amaral Dias exige a perfeição? Exige, claro. A perfeição, isso é como na filosofia grega, é um devir, não é? Não quer dizer que a gente chegue lá, mas temos que sempre exigi-la, temos que sempre a pôr, não é, como meta e objetivo. Sabendo, porém, que jamais a alcançaremos e teremos que ter também essa humildade e essa, lá está, essa tolerância à frustração. Mas o objetivo deve lá estar, nunca menos do que a perfeição. Qual é o prazer que existe em dar aulas? A capacidade de conhecer os futuros colegas, ainda em versão adolescente barra adulto? Acho que aquilo que mais dá gozo a dar aulas é exatamente aquilo que mais me dá gozo a fazer psicoterapia. É a expansão do pensamento. Quando tu estás numa relação, isso pode acontecer, lá está, com outras relações, de amigos, de filhos, etc. Mas quando estás numa relação que é da ordem do crescimento e que tu ajudas o outro a pensar, consequentemente o outro também te ajuda a ti, não é? E a coisa é um encaixe de tal forma que os dois podem ser maiores, não é? Ir crescendo à medida que a relação evolui. Isso é espetacular, não é? Isso é muito bonito, é como ver uma árvore a crescer. E portanto, acho que aquilo que mais me gratifica é quando eu estou a dar uma aula e percebo que o aluno está a fazer associações, está a abrir portas na sua cabeça, e com isso também me desafia e também me obriga a sair da sopa vaca e arroz do cotidiano. Tu permites que um miúdo ou uma miúda de 18, adoro, 19 anos coloque aquilo que tu dizes mais, em casa? Mais eu gostaria que todos os dias me acontecesse. Eu já tenho um filho que faz isso, não é? Vicente, se me estás a ouvir. Faz isso todos os dias. Não, ele coloca. Mesmo que eu lhe diga para não colocar, ainda bem. Mas sim, eu gosto que... Lá está. Eu prefiro mil vezes que me critiquem e que me desconcertem e que me obriguem a sair do casulo do que me deem palmadinhas nas costas. Pá, foi isso, ninguém merece. Rubem, palmadinhas nas costas. Ai, ela é tão simpática. É, pá. Isso é o que te irrita. Isso é não, há pachorra. Não há pachorra. E existe pachorra constante para tolerar os desafios e o colocar em causa que o teu filho mais velho faz ou coloca? Não, pá, às vezes não tenho pachorra também. Às vezes, é pá, separa-me a loja, vai ver se está a chover, vai ver se eu estou lá fora. És uma mãe que diz muitas vezes que não? Bom, eu acho que não digo muitas vezes que não. O Vicente provavelmente teria uma opinião diferente, mas pronto, lá está. Eu acho que sou razoavelmente liberal. Razoavelmente. Eu continuo a acreditar que nós não devemos ser como pais nem permissivos nem autoritários. Uhum. Nem permissivos nem autoritários. Devemos ser firmes e, sobretudo, orientadores. Mas não é devemos ser orientadores. Devemos mostrar-lhes o caminho. O caminho. Uma espécie de Moisés. Exatamente. E temperá-los muito, né? São preguiçosos, fazer deles mais trabalhadores, são demasiado trabalhadores, mais perigosos. Mas pronto, quer dizer, também não devemos ser permissivos. Epá, eu não acredito nada nessa cena da pedagogia Woodstock, meu. Não és apologista daquela ideia que volta e meia entra em discussão e análise, e surgem crónicas, surgem ideias, surgem pensamentos, surgem debates, às vezes também sobre isso, que é aquela frase de a mãe é a melhor amiga. Tu não... Credo, isso até me causa arrepios na espinha. Acho isso ligeiramente, vou dizer em francês, que agora toda a gente sabe por causa do euro, dégueulasse. Acho isso ligeiramente dégueulasse. Não, cada coisa é no seu lugar, Rubén. Uhum. Amigos são amigos. Pais são pais, filhos são filhos, mães são mães, etc, etc, etc. Epá, eu posso ter uma relação próxima com o meu filho, até posso ir beber copos com ele, mas nós não somos, não vou, mas até podia ir. Mas podias ir, sim. Até podia ir, mas não sou amiga dele, não sou amiga do meu filho, muito menos detesto aquele paleio pegajoso do eu sou a melhor amiga do meu filho. Epá, credo, não sou nada a melhor amiga do meu filho. O meu filho tem, felizmente, tem os seus melhores amigos e eu tenho os meus melhores amigos. Quer eu, quer o meu filho, somos pessoas capazes, né, competentes socialmente o suficiente para cada um ter os seus melhores amigos. E depois eu, como o meu filho, tenho um papel único na vida, que é ser mãe. Eu não quero substituí-lo por ser amiga. Por ser amiga já sou de 500 pessoas, pá. De mãe sou só dois. Voltaste a ser mãe agora de uma menina. Ainda uma menina espetacular, ainda tens que acrescentar, Rubén. Espetacular, não é? Muito querida, muito simpática e muito divertida. Aquilo que eu te pergunto é, isto de voltar a ser mãe, o teu filho já tem 18? 20. 20, 20 anos. Voltar a ser mãe muitos anos depois... Existe o medo que existe da primeira vez ou uma espécie de pensamento de opa, isto é agora, é na boa? Epá, nem uma coisa nem outra, é diferente. É diferente na medida em que quando eu tive o Vicente tinha menos medos, porque acho que a idade, não é? Quer dizer, a arrogância da juventude também nos tira muitas vezes qualquer fobia, é uma espécie de antídoto, mas tinha muito menos experiência, não é? E mais resistência física, ou seja, três noites sem dormir, aqui estou eu a labrir-se contínuo. Agora tenho mais medos, não é? Muito mais experiência. Estás mais calejada. Muito mais calejadita, mas também já não tenho a mesma resistência física. Felizmente, a minha filha, além de ser muito linda, não é? Linda, e giríssima e bem disposta, dorme bem e come bem. Portanto, é o chamado, como diziam os antigos, meio sustento. Portanto, tem sido uma bebé fácil, não posso dizer que não. Se calhar dará problemas mais tarde. Não sei, sejas uma ave coerente. Como é que se explica a um filho, já na casa dos seus, a caminho dos seus 20 anos, olha, filho, tu agora vais ter uma irmã. Explica-se assim. Vicente, também quero dizer uma coisa. Diz, mãe, estou grávida, vais ter um irmão ou uma irmã. E ele diz, espero bem que seja um irmão. E eu tenho 50% de probabilidades. E ele, mas eu acredito que vai ser rapaz. Pronto, não foi. Mas pronto, não interessa. É não, assim. Ele não teve aquele ideal de talvez consiga ser o filho único. Opa, é assim, vamos lá ver, vamos ver as coisas como elas são, oh Ruben, é assim, nesse aspecto o Vicente teve sorte, porque acabou por ter irmãos no baixo extremo da rivalidade, que é 20 anos depois e uma menina, não é? Se tivesse tido um irmão um ano depois, rapaz, tinha que rivalizar e competir muito mais. Com as vantagens e desvantagens, lá está, como sempre, como tudo na vida, se calhar tinha sido bom para ele em certas coisas, tinha sido mau noutras. Agora, epá, 20 anos depois, menina, os territórios de cada um estão muito bem marcados, a competição, de facto, tem uma margem muito estreita. O irmão babado? É, babado que é bem, ele tem a vida dele, não é? Não está para ali para mudar cocós e fazer vibrões, e acho muito bem que não esteja, que vai fazer a vida dele. Não é pai, nem padrinho, é irmão, né? Gosta dela e ela derrete-se com ele. Mas pronto, também aí acho que os irmãos mais velhos não devem ser pais nem mães, não é? Quantas vezes é que os amigos do Vicente perguntam pela mãe Joana? Os amigos do Vicente são rapazes muito educados. Em público, se calhar. Muito discretos. Muito discretos. Não, por acaso, olha, vou-te dizer, Ruben, o Vicente sempre levou os amigos dele lá para casa, eu sempre gostei que ele levasse. Porque sempre gostei de ter de mandar assim um olhito, sabes? De ver como é que as coisas estão e tal. Ser ali uma autoridadezinha. Autoridadezinha, lá está. Mas nunca tive problemas por acaso. Tudo meio desporreiros. O Vicente tem uma característica maravilhosa que espero que mantenha ao longo da vida toda, porque é de facto uma grande mais-valia. Que é, tem a capacidade de se rodear de pessoas maravilhosas. Às vezes há pessoas extraordinárias que se rodeiam das pessoas erradas, não é? E às vezes até há pessoas que parece que quase têm medo de se rodear de pessoas capazes, boas, fixas, não é? Ou assim. Vicente tem de facto muito bons amigos, os amigos mais próximos deles são pessoas porreiríssimas e muito interessantes. E pronto, acho que isso é uma grande vantagem. E tu como filha, deste muitas chatices? Dei algumas, e acho que continuo a dar. Às vezes fico patinando algumas, não é? E percebes agora mais tarde, já com a tua vida adulta, que os problemas que tu deste tinhas mesmo que os dar? Ou fizeram parte das tuas opções enquanto crescias, enquanto eras adolescente? Sei lá, eu não dei assim tantos problemas quanto isso. Eu era uma miúda razoavelmente... Bem confortável. Atirada. Sim, razoavelmente. Fiz as minhas e tal, mas quer dizer, no grosso não dava grandes razões de preocupação aos meus pais. Era boa aluna, era cumpridora, fazia assim umas patifarias. Mas olhando para trás, pá, acho que... Se voltasse atrás, faria o mesmo, digamos. Voltava a fazer as mesmas porcarias. No meio de irmãos, há a consciência de que existem filhos preferidos? É assim, eu acho que isso é um dos grandes tabus, sabes? Um dos grandes tabus entre pais e filhos é que existem sempre filhos preferidos, de facto. Existem. Os pais têm muito medo de dizer. E ainda bem que não dizem, de certa forma, porque senão podemos imaginar, não é, o que é que poderia acontecer. Mas há filhos preferidos, há filhos diletos e há filhos preteritos, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. É natural que assim seja, porque repara, só podemos encarar isso com, lá está, com naturalidade, quer dizer, que uma mãe se identifica, ou um pai, um homem, uma mulher se identifique mais com aquela criança ou com aquele adolescente, não é? Com aquele tipo de personalidade ou com aquele tipo de escolhas ou com aquele tipo de maneira de estar na vida, é só natural, não é? Agora, o que eu penso que é outra volta na ponta, e que isso é que já nos complexifica um pouco a questão, é que os pais devem ter consciência, não devem negar isso, né, que têm filhos preferidos, para si próprios, na sua consciência. Não admitir perante... Eu acho que o admitir é muito complicado, não é? Lá está o admitir, sim, vamos deixá-lo mais uma vez para a telenovela americana. Há sempre aquele discurso politicamente correto, são todos iguais, e é a cometer um bocado... O que eu acho é que os pais depois têm que fazer, não têm que fazer o discurso politicamente correto, têm que fazer a prática correta, ou seja, não fazer depois tratamento diferencial dos filhos, não é? Acho que depois aí tem que se calhar compensar um bocadinho as suas preferências. Vá, disfarçar. A relação que tu as vês, por exemplo, dos teus pais com o teu filho mais velho, ou até com a tua filha pequenina, faz-te ter vontade de em breve seres avó? Não, mas sabes que eu não me importava nada a ser avó. Eu acho que era uma das coisas que quando era pequena queria ser, era avó. Antes de ser mãe. Eu acho que o ser avó é um privilégio extraordinário. Porque é... tu chegaste, primeiro, chegaste relativamente velho, o que é uma grande paia. Já tiveste a grande paia, a grande vaca de nascer, não é? Que já é contra todas as probabilidades, nasceste. E depois chegaste relativamente velho, depende da idade do avô, mas vamos dizer que o avô no mínimo tem 45. Tens ali a vida mais ou menos feita. Pronto. E depois podes gozar uma criança, brincar com ela, levá-la a passear, lá está, ajudá-la a crescer, a explorar o mundo, a experimentar, né? Ajudar uma criança a experimentar, sem a preocupação de domesticar, não é? Epá, acho isso uma posição. É um bocadinho, eu às vezes faço isso um bocadinho com os meus sobrinhos, como tia, não é? Tenho bastantes sobrinhos, felizmente, e gosto muito deles, e são crianças todas extraordinárias. Faço isso um bocadinho, esse papel, não é? Mas o avô tem essa vantagem, é que ainda tens mais experiência, não é? E portanto, e às vezes mais tempo, antigamente, quando as pessoas reformavam, agora não sei. Há uma forma, um certo mecanismo de compensação por aquilo que não se conseguiu dar aos filhos, que às se vê vezes, nos netos. Alguns avós, sim, e nesse caso ainda bem. Ainda bem, porque há muita gente, eu tenho visto muita gente nesta vida... Não é admitir de culpa. Que falhou como pai ou mãe, falhou redondamente, ou porque esteve demasiado ausente, ou porque foi demasiado autoritário, muitas situações, e que depois, como avô, emenda a mão, corrige o tiro. São as pessoas que envelhecem bem, sabes, Rubén? Há aquelas pessoas que pioram com a idade, e há as pessoas que melhoram com a idade, não é? Há as pessoas que ficam com o vinho azeda, não é? E há as pessoas que o vinho é, tipo, como se costuma dizer, do Porto. É quando é assim, quando as pessoas conseguem corrigir. Apá, acho que é das coisas mais bonitas, já há bocado perguntavas dos erros, acho que é das coisas mais bonitas que pode haver na vida, é uma pessoa perceber que pode melhorar, não é? Corrigir e fazer diferente. Não é? Epá, e se poder fazer isso então numa relação com o neto, é espetacular. Perguntar-te também, em relação à tua infância, à tua juventude, Coimbra tem mais encanto na hora da despedida? Eu não gosto muito de Coimbra. Nunca foste uma fã de Coimbra, apesar de ter vivido lá. Não, nunca gostei muito, é uma cidade pequena, tem muito pouca oferta, é uma cidade muito sazonal, não é? Porque tem os estudantes, e portanto quando os estudantes basam parece uma espécie de deserto, parece Albufeira em janeiro, estás a ver? Epá, é triste, é muito triste. Nunca me identifiquei, olha, por falar em triste, nunca me identifiquei muito com aquela parte arrastada e melancólica do fado de Coimbra. Sim. Bom, nada disso, não gosto das praxes, estás a ver? Portanto, há ali todo um universo. Coimbrinha, Coimbrão, não gosto daquela coisa do lente de Coimbra, não é? O professor de Coimbra, não é? Olha que o Branquinho da Fonseca que ironiza e satiriza muito bem essa personagem, essas personagens ali da cintura Coimbrã. E portanto, olha, pá, tenho lá a família, né? Tenho lá os meus primos todos direitos, quase que eu adoro, tenho lá só os meus sobrinhos e o meu irmão e a minha cunhada e assim, é pá, tenho lá relações afetivas, mas como cidade não voltaria a viver lá, a não ser que por motivos de força maior. Ou seja, as tentações de Lisboa, para ti, colocaram-te um sorriso na cara quando começaste a vivê-las. Eu sempre vi muito a Lisboa, meus pais são médicos, vinham muitos congressos, tínhamos cá amigos, na verdade a minha mãe até nasceu em Lisboa. Portanto, sempre vi muito para Lisboa, sempre viajámos muito, mas sim, identifico mais, apesar de tudo, acho que Lisboa ainda é aquela bolha de oxigênio em Portugal, onde se respira, porque nós somos um país muito pequeno, muito atávico, muito fechado, ainda muito circunspecto, muito, muito, muito fechado em si mesmo. Sério, não é? Que se leva muito a sério, não é? Os portugueses levam-se muito a sério. Muito a sério, acham que, cada coisa que fazem, aquilo, aqui del rei. Pá, e portanto, acho que apesar de tudo, Lisboa, não é? há mar e mar e há ir e voltar. É o primeiro e último bastião de urbanidade que existe em Portugal. Eu acho que sim. Sem desprimor para o meu querido Porto, para o meu querido Porto, nomeadamente, que eu gosto muito, e para outras cidades que têm crescido, como Aveiro, etc. Eu acho que, apesar de tudo, Lisboa ainda tem qualquer coisa ainda de cosmopolita, coisa de cosmopolita, que o resto, há todo um portugalinho atrasado que tem essa lacuna. Foste candidata à deputada nas últimas eleições e não foste eleita. Lamentavelmente. E isso quem não votou em mim agora está arrependido. Eu estou arrependido. Confesso. Admita! Estou arrependido. Se admita, e agora acabou aqui a entrevista. Estou arrependido. Não foste, acabaste por não ser eleita deputada para a Assembleia da República. Não fui eleita por muitos. Portanto, claramente os portugueses não queriam que eu fosse deputada. E aí que encaixa a minha pergunta. O estado de graça da política Joana Amaral Dias já foi ao ar? Eu nunca tive nenhum estado de graça. Não? Não. Vamos lá ver. Eu fui deputada durante uns meses. Pelo Bloco de Esquerda. Nas eleições seguintes foi logo imediatamente posta de castigo no distrito, no Círculo, a concorrer pelo Círculo de Santarém. Ah, Ribatejo? Ora bem. De onde sou? Sim, muito bem, mas de onde és? Sim, e é sim. Belíssimo distrito, Santarém. Agora é preciso ver as coisas como elas são. E depois, a seguir, entrarmos em rota de colisão e pronto, e portanto não acho nada que tenha tido um estado de graça. Acho que tenho estado, nunca tive nenhuma rede de suporte, não é? Todo o meu percurso, lá está, na esfera pública, tirando esse primeiro 2002-2003, aos anos que isso já foi, ó Rubem. Ó tempo, volta para trás. Não. Isso não, credo, muita carrasco. Tirando esse pontapé de saída, digamos assim, eu tenho sido claramente uma freelancer. Claramente, sem dúvida nenhuma. Porque eu não tenho nenhuma organização, um partido, não é? Não tenho padrinhos, não tenho... Nem nunca cultivei isso, nem nunca vou cultivar. Isso às vezes também, algumas pessoas não gostam muito disso, não é? Da tua sinceridade? Não, algumas pessoas não gostam muito quando tu não fazes parte de um rebanho. Ah, não fazes parte da horda de que segue aquela... O rebanho, se calhar, às vezes são mesmo rebanhos, outras vezes não são, outras vezes são só grupos. Quando tu não fazes parte... De um grupo. Não estás inscrito, não é? Não estás matriculado, algumas pessoas reagem mal a isso. E eu compreendo, a certa forma, porque fica mais difícil para o outro classificar-te, perceber quem tu és, não é? Também controlar-te, não é? E portanto isso às vezes assusta um pouco. Mas isto para te dizer, isto não é, nem é bom nem é mau, é como as coisas são. Isso é só para te responder quando tu dizes o estado de graça. Eu nunca senti que tivesse um estado de graça, sempre senti que tenho andado a atravessar o deserto. Agora com uma imagem um bocadinho paradoxal, atravessar o deserto de liana em liana, desde 2013. E sinto-me muito bem assim. Isto não é nenhuma queixinhas, não é nenhum muro das lamentações, não é nenhuma vitimização. É como é, não é? Fui fazendo o meu trabalho, fui publicando os meus livros, fazendo os meus programas, etc. Mas sem nunca pertencer propriamente a um grupo instituído, organizacional, não é? Foi a única vez que talvez te tenhas sentido traída, foi nesse mundo da política? Estás-me a perguntar traída noutros mundos? Ruben, pelo amor de Deus. Foi tão mal formulado. Foi muito mal formulado. Essa pergunta a entrevista acaba agora, obrigado. Essa não. Pergunta está muito mal formulada. Mas no mundo da política, não, sério, no, mundo da política no mundo da política sentiste que aquilo, os valores que tu defendias, aquilo que era para ti o correto, nunca foi visto de forma séria por quem comandava as tropas? Não sei se percebi também essa pergunta, diz lá outra vez. Lá. Ou seja, aquilo que tu achavas que era correto, as tuas ideias, a tua forma de pensar, e colocando aqui o termo trair, foram traídos pelo status quo da política? Epá, eu não acho difícil. A política é uma guerra, uma luta pelo poder. É uma luta pelo poder. Na qual tu não te vês. Não chega a ter as melhores ideias. Okay. Ter as melhores ideias é uma parte da questão. É só uma parte. É uma das dimensões. Pois tens de ter as melhores ideias. É aquela coisa do etos, do patos e do logos, meu. Vou a filosofia. Pá, não se chega a ter razão. Tens que ter uma boa carcaça, não é? A carcaça certa, o veículo certo, certo, para transportar essas ideias. E depois tens que ter todo o contexto, não é? As circunstâncias ideais, não é? O vento soprar para aquele lado. É pá, é importante isso ter amigo. Também dizia outro filósofo, no jardim da razão não nascem flores. Ah? Portanto, podes ter as melhores ideias, ideias mais corretas, ter toda a razão do mundo. Pá, isso em si mesmo não é fértil. Isso em si mesmo não é primavera. Portanto, se me perguntas se eu sentei traída, é pá, não. E além disso, aqui entre nós, ninguém nos ouve, sim, sim, sim, sim, sim, sim. O que é isso de termos as melhores ideias ou termos razão? Isso é uma grande prepotência, não é? É preciso estarmos muito cheios de nós próprios. É um autoconvencimento. Claro, para acharmos que nós é que temos as melhores ideias, pelo amor de Deus. É assim, é óbvio que a política, como dizia o Fernando Pessoa, alimenta-se dessa chama, não é? Dessa chama da burrice, não é? Do extremismo, não é? Uhum. Das coisas serem branco ou preto, não é? Alto ou baixo, gordo ou magro. Mas ser cinzento. As coisas são muito mais complexas, obviamente, do que isso. Mas pronto, há uma parte que nós temos que nos questionar, a tal conflito connosco sim. próprios, quais melhores ideias, eu tenho a melhor ideia, mas quem é que eu penso que eu sou? O que seria? Não faltava mais nada. O que é que o futebol tem de especial para ti? É pá, o futebol é um desporto extraordinário, eu adoro futebol. O futebol é um jogo complexo, né? Imprevisível, de equipa. Eu gosto muito de esportes sim. de equipa, adoro de esportes de equipa. Eu gosto muito mais de esportes de equipa do que de esportes individuais, do que, sei lá, ténis. É? Uhum. E é muito completo, não é? Porque envolve. Bom, é muito tático, mas também, obviamente, é muito físico. Tem um lado de estratégia, claro. Sim, gosto muito de futebol por essas coisas todas. Comecei a ver futebol porque o meu pai gostava de futebol e porque se via futebol e falava-se futebol e porque toda a gente fala de futebol, não é? Eu às vezes acho estranho como é que há pessoas que não gostam de futebol, quer dizer, porque viver em Portugal e não perceber nada de futebol, eu penso assim, como é que é possível? A gente vive muito mesmo alienada para não gostar de futebol, ou pelo menos não perceber alguma coisinha de futebol, porque nós portugueses vivemos o futebol com muita intensidade mesmo. E portanto, sim, gosto muito. Eu gosto de esporte, não é? Mas o futebol cai-me no gosto. Quantas vezes e de forma jocosa te fazem a pergunta, o que é um fora de jogo? Olha, aqui há uns anos, pá, há uns 4 anos, há uns 4 anos, 4 ou 5 anos, quando eu fui fazer um programa que eu tive na Bola TV com a Rita Redshoes e a Leonor Pinhão, acho que foi nessa altura, portanto a Rita pelo Sporting e a Leonor pelo Benfica, cheguei à casa do meu pai e disse-lhe, olha, vou fazer isto assim, assim, e o meu pai disse assim, ó Joana, vais comentar futebol? Tu nem sequer sabes o que é um fora de jogo. Ah, tu não sabias? Meu... Eu sabia. Ah, sabias? O meu próprio pai. E assim, o quê? Não sei, estás louco. E o meu pai, então diz-me lá, mudou logo o discurso, quem é que foi o jogador que na quarta época do Porto, não sei, que fez uma lesão no gêmeo esquerdo? Incrível. Pronto, sim. Pronto, não interessa. Mas isso é enfim, sabes que mulheres a gostar de futebol, ou a falar de futebol, ou a ir ao futebol, ainda é uma sensação. Ainda é visto ainda como... Ainda causa sensação? Sim. Então tu não vês os jogos, estão sempre a filmar as raparigas com sim, uma carinha laroca. Sim, estão giras. Caso, Deus, estão bom, giras. Algumas são, felizmente. Felizmente, felizmente, felizmente, felizmente. Falando em coisas giras e engraçadas, o golo do Éder foi vivido com quantos palavrões? O golo do Éder foi vivido com alguns palavrões. Confesso, eu as vou... As pessoas de fechar de ir para a rua e de... Ruben, eu admito que eu sou daquelas pessoas que estavam um bocadinho assim, o Éder, na seleção. Sim. Eu admito. Agora sim, és meu momento, não? Desculpa, Éder. Pá, desculpa, Éder. Eu faço parte, confesso, não vou dizer... Alguém que assim, pergunta assim, que fogo, como é que elegeram o Cavaco? E toda a gente diz, ah, eu não votei nele, não é? Não, eu admito, não que votei Cavaco, não votei, mas eu admito que era daquelas pessoas que diziam o Éder. E, portanto, quando o Éder marcou o golo, eu não queria acreditar. Sim, mas não tiveste aquela premonição que muita gente teve? Não, de... não sou dada vai a premonições. Vai na volta, se calhar resolviste. Pá, não sou dada a premonições, desconfio de quem é, de uma maneira geral. Mas, não, eu sempre fui daquelas pessoas que achei que o Éder não estava a fazer nada na seleção. Nesta temporada, o Espírito Santo... E por isso foi bom. Ah, sim. Fiquei contente. E festejaste muito. Festejei muito. E foste para a rua. E fui para a rua um bocadinho. A tua bebé... Tenho uma bebé de 6 meses. Sim, a tua bebé percebeu a gritaria às 10h30 da noite? Percebeu a gritaria porque nós tínhamos a casa cheia de amigos, justamente porque temos uma bebé, não é? E dá-nos mais jeito que vão lá para casa do que para outro sítio. Tínhamos a casa cheia de gente, porque assim, lá em casa é assim, geralmente convidamos 3, aparecem 30, porque depois, eu posso levar não sei quem, não sei quem, pronto. Casa cheia, e portanto ela estava arrebitadíssima, aquilo era uma bandalheira, uma ramboia. Pronto, não conseguiu dormir. Aos 10 anos irá à noite, certamente. Aos 10 anos vai-me dizer, como é que tu me pudeste fazer isto, mãe? Ia-te perguntar se o Espírito Santo, nesta temporada, irá guiar o Porto, e há pouco falavas da luz, lá está, para a luz. O futebol português está para cheio não, não de... Para o estádio, o futebol não português está particularmente dado a teologias, repara, é o Santos, Fernando Santos, é o Jorge Jesus, é o Espírito Santo... É o Rui Vitória. E o Rui Vitória, é sério, meu, quer dizer, shoot me in the face... Eu tenho expectativas moderadas sobre os Dragões este ano, moderadas. Acho que o Espírito Santo tem feito um bom trabalho, a equipa está mais dinâmica, mais coesa, não é? Está mais a jogar mais à bola, gostei de ver contra o Guimarães, gostei de ver exatamente a jornada passada. Agora, pá, moderadas, porque não temos um plantel, não é? Pá, vimos um bocado castigados, não é? Levámos muito nas trombas nas últimas duas épocas, fomos muitas vezes comer relva, e isso também marca, não é? Marca uma equipa, marca o espírito de um clube. E estamos com alguns problemas internos, não é? Com algumas divergências, e o Antermo, enfim. O pessoal tem acompanhado, não vou estar aqui a ensinar a missão ao padre. Pá, gostava que fizéssemos boa figura. O ano passado às vezes senti que houve momentos que estiveram próximo do cómico, estás a ver? E gostava que este ano... Pronto, tivéssemos dignidade, já ficava contente. Não ficaste propriamente fã de Lopetegui? Papolegui, não. Papolegui. Assim, o Papoléguas, eu, quando ele veio, achei que aquilo não fazia sentido nenhum, mas pronto, quis dar o benefício da dúvida, quis ver se, pronto, vamos lá ver, pode ser que eu esteja enganada, não é? E depois, afinal, confirmaram-se as piores expectativas, que o Papoléguas veio para, enfim, fazer todo um... trajeto, abrir uma espécie de um canal comercial Portugal-Espanha, que aliás lhe saiu muitíssimo bem e teve a devida recompensa agora, não é assim? Está bem colocado que ele está, upa. E depois disso, pronto, ainda bem que ele se foi embora, mas já era tarde, Inês era morta e a coisa já foi difícil de apanhar os cacos. E não convocou o Casillas, o que é sinal que se calhar aquilo no balneário do Porto não estava lá grande coisa. Aquilo estava uma revaldaria, obviamente, ele já não tinha mão naquilo. E por isso é que eu te pergunto... E o balneário, amigo, Ruben, balneário é 70% do jogo, é? Então não é? E os jogos bastidores e... Claro. Tenho amigos meus a jogar nas distritais e o balneário às vezes. Meu Deus. Pois. E falavas há pouco da questão do Antero e tu comentas o teu Antero Henriques. Não é o Antero de Quental. Não, Antero Henriques. e tu comentas o desporto, neste caso o futebol, e defendes o teu Porto. Agora aniversário aquele suicídio do Antero de Quental. Na CMTV. Tu fazes parte daquela falange de adeptos que, de certa maneira, aceita aquilo que está a acontecer ao Porto, porque depois de uma senda e de uma fase de muitos anos de conquistas, há que haver uma fase de equilíbrio em que não se ganha nada. E tem que se passar uma travessia do deserto. Epá, sabes, Ruben, eu quando me transformei, quando advi... fanática do Futebol Clube do Porto, o Porto não ganhava nada. Nada. Era um clube regional. Era um clube regional que ninguém passava cartucho e que toda a gente achava ridículo. Então em Coimbra era mesmo ridículo alguém ser do Porto. Então uma miúda ainda mais ridículo era. E portanto, pá, eu até gostava de ser do Porto por causa disso, estás a ver? Porque não éramos campeões, nós lutávamos para ser campeões, estás a ver? Era aqui que estava mais pica. E portanto agora voltei outra vez a essa fase da minha vida com o Porto. Nós agora não somos campeões, nós lutamos para ser campeões. Epá, e não é muito mais divertido lutar para ser campeão do que ser campeão? Pois já lá estás depois, com sentadito no trono, que interesse é que tem isso? Não, a cena do caminho é que eu acho fascinante. Foi uma coisa que por acaso que o meu pai me disse, agora na conquista do tricampeonato do Benfica, ele é benfiquista, ele disse-me, isto já não tem piada nenhuma. Pronto, estás a ver. beijinho ao teu pai Ruben, ele entende o que eu estou a dizer. Por cada vez que alguém te chamasse ou te chama fofinha, recebesse uma estalada, terias quantos processos na PSP por violência? Por violência doméstica, muitos. O que é que eu fui dizer? É assim. Não, mas eu não. Isso é a ideia de eu responder à estalada, ou se me chama fofinha. Não, é assim, não tenho esse problema. Não vou dar à estalada às pessoas que me dizem que eu sou fofinho. E foste muito fofinha neste programa, Joana. Muito, obrigada, muito obrigado, Ruben, por teres aceitado. De certeza. Espero que os nossos ouvintes gostem também. Olha, foi um prazer ter-te recebido. Obrigada. Espero que tenhas gostado. Gostei muito de conhecer a tua menina. E depois já posso dizer, já peguei no carrinho da menina da Joana Amaral Dias. É um grande feito. Irá viver comigo o resto dos meus dias. E muito obrigado por teres aceitado este convite. E como tu sabias, podias ter sido a meio e não saíste. Não sei. O que foi uma grande vitória. Pumbas. Se calhar agora acho que vais sair daqui a correr, mas pronto. Porque tenho que dar o almoço à miúda. Ah, eu vou aproveitar também. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana. Foi Joana Amaral Dias nas Conversas de Esquina. Tchau, tchau.